repertório novo. Vai, yeah, yeah. Simplificar o jeito, até que foi facinho. Eu tô legal assim. Vai. Mas quem eu tô querendo mesmo enganar? Fica difícil e até chato de evitar. Se tira o fogo meu, se misturar com você. Vamos levar junto essa briga lá pro quarto. Coloca ela pra dormir. E aí tem jeito, não tem. Eu e você, meu bem. Já sei o resultado. Que eu meu lençol dobrado e já tá todo bagunçado. E o teu cheiro no meu quarto tá de brincadeira. Olha que já que esqueceu de tudo que aconteceu. Aproveita e faz amor comigo a noite inteira. Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado. O teu cheiro no meu quarto tá de brincadeira. Olha que já que esqueceu de tudo que aconteceu. Aproveita e faz amor comigo a noite inteira. Levaça, cada maratá estourada. Pra mim foi fácil, já sei como resolver. Simplificar o jeito de te esquecer. Até que foi fácil, eu tô legal assim. Vai. Mas quem eu tô querendo mesmo enganar? Fica difícil e até chato de evitar. Se tira o fogo meu, se misturar com você. Vamos levar junto essa briga lá pro bar. Coloca ela pra dormir. E aí tem jeito ou não tem? Eu e você, meu bem. Só dobrado e já tá todo bagunçado. E o teu cheiro no meu quarto tá de brincadeira. Olha que já que esqueceu de tudo que aconteceu. Aproveita e faz amor comigo a noite inteira. E o lençol dobrado já tá todo bagunçado. E o teu cheiro no meu quarto tá de brincadeira. Olha que já que esqueceu de tudo que aconteceu. Aproveita e faz amor comigo a noite inteira. Olha. Farmácia Simone, tão vivo de marcas. Lojas Mali, açaí mais expresso. Tá gravando, né, Charles?